nascida e criada no Rio de Janeiro. Amo essa cidade. E atualmente eu moro aqui na Urca. É maravilhoso. Aqui é um lugar fantástico, cercado de natureza. A gente tem de um lado o mar, né? De outro lado a montanha, com essa pedra maravilhosa aí do Morro da Urca e do Pão de Açúcar, que é mundialmente conhecido, né? E eu tenho muito orgulho de morar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vergonha, porque justamente pelo fato de essa localidade ser visitada por pessoas que vêm do mundo todo, é muito triste você passear pela rua e ver lixo no chão. Eu acho que uma ação de conscientização ambiental do nosso povo vai surtir um efeito muito bom. E eu acredito que essas sementinhas podem ser plantadas nas crianças, porque eu fui uma criança que teve uma sementinha plantada. Na minha família, eu sou filha de professores, então sempre teve a questão da reciclagem sempre foi muito forte, mesmo quando não era tão falado. A minha mãe sempre reutilizou embalagens e papel. Eu me lembro desde muito pequena fazendo papel machê em casa, o papel que a gente não usava mais, que já não podia nem ser mais rascunho, deixava de molho na água e depois colocava no liquidificador, para desespero, né? Da minha mãe, usava o liquidificador para fazer papel e aí fazia máscara, era bem bacana. Então, assim, são ações simples que vão incutindo na criança esse sentimento de reaproveitamento, de preservação do meio ambiente e de desenvolve a criatividade, porque desperta o lúdico, né? Você transformar um papel velho numa máscara e conseguir brincar com aquele brinquedo que você mesma fez, para mim era muito mais legal do que ganhar uma boneca pronta, né? E eu trouxe isso para a vida. Eu reciclo lixo, sou mergulhadora. Hoje eu participei da ação de recolhimento de lixo do fundo do mar. Eu me sinto parte desse ambiente, então eu me sinto responsável por isso. Mesmo que o lixo que esteja lá não seja um lixo que eu joguei, que certamente não é, é um lixo que os meus pares jogaram, pessoas como eu jogaram, e que talvez não tenham tido a oportunidade que eu tive de despertar para a conscientização ambiental, porque ou você nasce com isso, ou alguém te ensina, né? Como isso vem desde muito cedo, eu não sei qual foi o meu caso. Eu só sei que, desde que eu me reconheço por gente, eu tenho essa preocupação. O exemplo vale mais que mil palavras. Do caminho de casa para cá, os nossos vizinhos nos viram saindo do apartamento, pegando o elevador. Nós já estávamos com equipamento de mergulho, então todo mundo perguntou: e aí, vocês estão indo aonde? Nós vamos mergulhar. Ah, que bacana! A gente vai recolher o lixo do fundo do mar. Ah, que bacana, tem isso aqui. Então, assim, por onde a gente passa, uma palavra que você troca, às vezes, pode ser a centelha que estava faltando para despertar uma luzinha, né? E mais uma consciência, e mais uma mente, e levar isso aí adiante.